423, informação Sango, confere. Prepare saída Arbor 1 no Avante Cop. Estabiliza uma localizador Vison com a pista Tango Uniforme Charlie. Tango Uniforme Charlie, completo caso procedimento, chama agora a torre, né? Frequência 1-8-612. 10-8-612, Tango Uniforme Charlie, boa. Em Salvador, cordial, boa tarde, Papá Romeu, Tango Uniforme Charlie, transfere estabilizado na SEC-3 da 10. Papá Romeu, Tango Uniforme Charlie, tráfego ainda 9 estado, continua a aproximação, aguarda o trânsito de pouso, ajuste 1-0 no 3. Está presente, propõe cancelamento, solicita a perna vez pela direita do 17, Tango Uniforme Charlie. Confirme, prossegue com o 17. Positivo. Chama para o cancelamento do plano de instrumento. Propõe na presente, Tango Uniforme Charlie. 7, Tango Uniforme Charlie, plano de instrumento cancelado, 205. Autorizado, uma base pela direita do 17, é pós de base para final, 1003 ajuste. Portanto, a base para final do 17, Tango Uniforme Charlie, boa, graça. 778, autorizado, Tazia. Márcio 1, 7, Índia, ponto espera no 0, torre 1186, o ajuste no 0, no 3, fica atento às vozes da companhia através do 06. Alô, Sam 3367, não aguarda do balizador no 06. Tem, espera coordenado. Azul 9-1-8 para correção, deriva curva esquerda na prua 050. 050 e pau estabilizado. Na esquerda, 050, repassarei para o estabilizado 6918 da Azul. Afirma, Azul 6918, desce e mantenha 2 no pé e ajuste o altímetro no 013. 2013, 6918 da Azul. Acho que eu vou ficar iludido, se mantenha 3 no pé e ajuste o altímetro no 013. Responda. Ataque da colagem, chame torre 118, decimal meio, ajuste na 013, Papa Tango, Vitor, Índia, Juliette. Ponto cópia. Autorizado com fins, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída Árvore 1, Elefa. Após voa direto para o ZOP, Upzulu 21 na aerovia, prossegue conforme rota. Controle 120 decimal 8, aciona 5401, transponder. Quatro, transponder, chão pronto para estiver acionamento. O azul 442, confirmando 5401, firme. 300 graus, 03 nós. Autorizado também, decolada 10, tá, 4-7-3-2. Autorizado, pushback, acionamento, chão pronto, táxi. Oscar Golf Kilo, desse mantenha. Corrige, mantenha 3 no pé, Oscar Golf Kilo, aguarde para a descida. O Oscar Golf Kilo só estabilizado, ele é que foi visto no zero. Aerostaça, pai? Sim. Tá aqui autorizado a poste no posto de espera da Oscar, Vitória de Juiz, 1003 ajuste. Juliette autorizado em graça, porta anel pronto, questão 7. Controle? É cruzando o novembro, prossiga para o controle. Vitorinho de Juliette, decolagem autorizada, pista no 7, vento 210 graus, 04 nós. Azulia 918, uma milha do marcador externo, completo o saldo procedimento EDS, é que foi, chama agora a torre, né? Frequência 118, decimal 62. 118, você é 69, obrigado pelo trabalho. Patrulha Salvador, boa tarde, então 4778. TAN 4778, contato radar na decolagem, suba e mantém nível 330 via saída PUCA. Gente, 330 via PUCA, TAN 4778. Oscar Golf Kilo desse, mantém 2 mil pés, ajuste altímetro 1-0 no 3 em foco estabilizado. 2 mil, reportará Golf Kilo. Pouso autorizado, pistão 0, vento 200 graus, 04 nós. Os autorizados na 90. É só gentileza a pista encontra-se molhada? Negativo, pista no zero seca sem chuva sobre o campo. Gente, o 69. Vitorinho de Juliette, decolado agora o Zuno 1. Segue corredor a China, vertical do farol de Tapuã, chame 1208, controle. 1208, vertical do farol de Tapuã, Vitorinho de Solo no 017. Confirme para o solo. 097. Prossigo no 097. Bom, no 097, autorizado pushback, você não mexe um pronto para o táxi. 4438 para o táxi, 8 mãos a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Azul 4423, autorizado, tá? Minha Índia, quando espera pista no zero, chame Torre Salvador. 118, decimal meia, o ajuste altímetro no zero, 13. Azul 013, autorizado, fax, quando lá, 18, 4423, autorizado na área, mas deve estar no zero. Alemão, 4, 4, 2, controle, informe também para da barra. Oscar Golf Kilo, 2 mil marcador externo, com peso de procedimento, chama agora a torre, na frequência 1-8, decimal, meia dúzia. Meia dúzia, obrigado, boa tarde. Boa tarde, do Papatango, Oscar Golf Kilo. Oscar Golf Kilo, continua a aproximação, aguarde a autorização de posição legal no 0 no 3. Positivo, Golf Kilo. Sudoeste, BR Salvador. Sube e mantém o nível 160 e chame o centro Recife na frequência 1260, o terno 1288. Centro Recife 1260, 1288, Itália 233. Salvador, boa tarde, 69 noite, azul. Azul 69 no 8, autorizado o táxi Alfa, reporte Alfa e o táxi Juliette. Portaria antes da Juliette, o 69 no 8, Azul. Salvador, boa tarde, voo 1620, ciente da informação, dando autorização Recife nível 390, portão número 3. Voo 1620, então, pré-autorizado 370, copia a guarda coordenação. Copia o 370. Ciente, autorizado Recife nível 370, decola pista 10, curva esquerda, saída Pucacaju, via Upzulu 17. Controle Salvador, opera 1-2-0-8, aciona 5-4-3-5, transponder. Autorizado, Recife 370, Upzulu 17, decola 10, curva esquerda, Pucacaju. O controle 1-2-0-8, transponder 54-35, gol 1-9-2-0. Gol 1-9-2-0, o protegimento está correto, são plano putback, saneamento. Plano putback, saneamento 6-2-0. 9-0-9-7, com 1-8-4, seu B, 3 horas, contornando da curva. Aguardo contato radar, voo 1097. Centro 4423, sir. Afirma, azul 4423. Submanteu 360, via saída Arvo 1, aguardo contato radar. Via Arvo 1, 4423. Aciona o transponder 5401. 3155 no 11, pode iniciar? Afirma, então 3155, chamo para o táxi. Autorizado, então 3155. Controle o Papatango, Eco Zulu November, está visual com o campo. Eco Zulu November, aguarda a transferência da torre. Vá. Azul 4423, acima de edificação. 423, já. Identificou. Azul 6998, observa o táxi Bang da Gol, ingresso a Juliette, posição 01, no Pat 1. Após a passagem, 360. 360, pode levar nessa, senhor? Para a taxa, esquilo, solo 98, livre à direita, chamei 121, 1, solo. Tango Oscar Golf Kilo, autorizado. Alfa Kilo, parte 3. Boa tarde, 0 7 0 da 0 297, autorizado. Alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 049. Nada assim, decoladão. Sorriu, Papatango Eco Zulu November. Papatango Eco Zulu November, autorizado final no 7, reposta através de RIMAR. Altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, dá reposta através da RIMAR. Salvador, Oceanel 6314, no 04, pushback, acionamento. Oceanel 6314, aguardo a transação de pushback, acionamento. Aguardo. RIMAR, o Papatango, Ego Zulu, novembro. Papatango Eco Zulu November, autorizado pouso, pista 17, vento 190 graus, 049. Autorizado pouso, Eco Zulu November. Uno 097. Decolado aos 21, chame controle em 120, décima 8. 08, 097. Boa. 3155. Estamos acionados com 230 a bordo, 4 horas, até na ponta. Entendi. Posição no 0, torre 118, decimal 6, agora existe no 0 no 4. 0 no 4, passe 1 no Índia, torre 186, outra 3155. Papatango Eco Zulu November, solo aos 22, autorizado backtrack e ao estacionar fica em seu nível. Azul 4423, chama agora o centro Recife, na frequência 1260, alterno 28, decimal 8. 288. Solo Hugo 1620, portão 3, pushback e acionamento. Solo 1620, aguarde número 2, setor. Guarda, 620. Acionamento 314, autorizado, pushback e acionamento, chama pronto para o táxi. Chama para o táxi 6314. Motorista Paiana da 10 pronto, TAM 3155. TAM 3155 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 049. Autorizado, alinhar e decolar até 10, TAM 097, poderia voar eletro, é possível? Agora 97, autorizado, olha. Obrigado. Aqui é pode para cruzamento, pista 97. Quase sim, autorizado para a Tiona, ou ima mais Quebec. Na Quebec, remoto cruzamento, vou fazer. Chanel 6210, solidificação via chegada com média 1 desse Mateus 050, ajuste a última entrando no 014. 014, a Chanel 6310, corrijo, 6210, subvetor, curva esquerda na proa 060, limite o curso ao rasador. Decolado aos 26, chame controle Salvador em 120, décima 8. 1208, para 3155, boa. Tony. Para 3155. Retaguarda, autorizo o número 620, fui acionado no 2, no 3. Afirmo, gol 620, após a passagem da Avianca retaguarda, está autorizado. Se tiver infelizmente, chamando o plano para o táxi. Obrigado, senhor. Para o táxi, eu chamei a 314 com 152, convidado. Eita, o plano 3155. 1097, chama agora o centro Recife, na frequência 260, termo 288. 360, 2288, 0 na frente, não vou dar. 314. Foi a 314, autorizado o táxi ainda, ponto 0 no 0, 2, 1, 1, 8, decimal, meia, ou existe no 0, no 4. Vem 14, 18, 64. Salvador, boa tarde, 3367, formação TAM. TAM 3367, autorizado com fins, nível 360, decola pista no 0. Curva à direita na saída, São Bono, Leda, Módiva, via Apesuru no zero. Pubave, Apesuru no meio, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera. 120, decimal 8, aciona, 5427, transponder. Fábio, seja a saída de novo, por favor, se eu consigo entender a saída. Tango 1, Serra Alfa, Novembro Vitor Oscar, Leda Trânsito Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Fica disso autorizado com o PIN, 0390, 4 plano, decorado a 10, curva direita. Tango 1, Leda Motiva, Apresolo 10, depois Apresolo 16, 427, 208, 3397, portão 62, chama pronto, obrigado. Bem, 3397, chama pronto, puxa. Isso, 10 graus, 05 nós. nós alinhados, decolaram 3, 1, 4. Gol 1169, autorizado Guarulhos, nível 360, escola pista no zero, curva direita, saída São Uno Leda Motiva, via pisou no zero, Taubaté, controle Salvador, opera 120, decimal 8, aciona 5450, transponder. Gol 1, é a saída, chama o plano de pushback, saneamento, gol 1169. Siga. Estamos confirmando, do pátio 5 para o pátio 3. Da torre 1, 1, 8, decimal 6. Solo Gol 1620, surfando para o táxi, 3 horas e 43, São Gonçalo do Amarante, 181 a bordo. 1620, tá Gol, autorizado táxi via Índia, ponto espera 10, torre 118, decimal 6, pode ser altímetro 014. Tá livre via Índia, ponto espera 18,6, 1014, Gol 1620. Na 6314, decolado aos 31, chame controle 120, décimal 8. 308, o 6314, obrigado. Lima, Lima Alfa, prossiga. 0-0, vai, respondeu. Lima 6210, décima 2, não sei. Esse último é 0-0-4, então estabilizado. 2-0-0-4, respondeu, estabilizado. Controle, boa tarde, chame 6314. Telemetria 314, contato radar decolagem, submanta nível 340, via saída MOM. 340 na MOM, 6314. 186. Autorizado, alinhar e manter, 10. Livre, alinhar e manter, pista 10, gol 1620. Momento em decolagem, torre 1186, o ajuste no 014. Oscar Whisky, livre acionar, reporte táxi. Autorizado até o Graé, o Lima Lima Alfa. Gol no 620, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 049. Livre decolagem, pistão 0, 1620. São 3155, chama o centro Recife na frequência 251, alterna 22, decimal 35. Repetir 251 e a secundária? 128, decimal 35. 2835, obrigado, boa. Controle Salvador, bom, 1620, 1700 no perfil da FUCA. 1620, contato em radar na decolagem, submantendo o nível 370 via saída da FUCA. Só mantém 37 via FUCA, 1620. De Lima, Lima Alfa, pista livre. Zero passador na completa final, chama agora a torre. Na frequência 198, decimal, meia dúzia. 36, abaixa de braço, muito boa, o tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 049. Reforço, navegação. Controle Salvador, muito avançado, Salta 3, 190, passa 250 para 150. Mantendo a Bomé de 3190, sua notificação via chegada Bomé de 1, desse manter o 050, ajustou o time entrando no 014. Ok, comunicadores para o 050 justamente, mantendo a Bomé de 1. Mantenha o perfil da chegada, são 3190, número 2 na aproximação. Gol 1969, autorizagem para o táxi. Frequência 120 do sinal 8. Salvador, muito boa tarde, azul 2789 e agora 1208, tenta atrás. Azul 2789, a sua notificação via chegada BOMF, desse mantém 4 mil pés, ajuste o altímetro no 014. Chamei 6314, chama agora o centro Recife na frequência no 2685, alterno 12545. Por gentileza, poderia repetir a frequência 6314? A frequência é 16.85, alterno 12545. Foi impossível compreender a secundária. 16.85, a secundária 12545. Agora sou líder, 2085, 2545, muito obrigado. Obrigado. Nós podemos ter uma pessoa a bordo, autonomia e o pai se encontra? Também está com decolagem torre 1186, o ajuste 10014. Tchau, Lindia Oscar, boa tarde. Sim. Quem tiver acionar, reporte táxi. Pista 9210, solo aos 39, direita 121, decimal 1. 3190. Autorizado Alfa Juliette, de posição 0771. Prossiga. Gente, reporte no ponto zero, Charlie de Oscar. Oscar Whisky, autorizado alinhar na pista 17, a parte pronto para decolagem. Você entra Recife na frequência no 2685, alterna no 2545. Recife agora, 2685, 2545, 620 da Gol. Vetração para esse CPLS, X-Ray, curva esquerda na proa 055, fomos estabilizados. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento, 160 graus, 629. Decola no zero, 169. O 90, Oscar Whisky, autorizado, decolar, pistão no 7, vento, 160 graus, 629. Após a rolagem ali, mantém pistão 7, Charlie de Oscar. Para o meu novembro, nós que é o Whisky decolado aos 4-4. Curve à direita, a ingresso perna do vento pela direita da pista 17, aguarde para girar a base. Curva à direita, aguarde para girar a base. Novembro, nós que é o Whisky. Aguarde para decolagem. Gol no 169, decolado aos 44, chame e controle 120, decimal 8. 208, boa. Controle, gol no 169, decola. Gol no 169, contato radar na decolagem, submante nível 360, via saída Sambono. Sobe via Sambono, 36969. Para prosseguir na descida até 3190. 3190, desse mantém a 2 mil pés, informe estabilizado para o procedimento e LSX-ray ajuste altímetro 1014. Ok, confio, 14, reporta estabilizado na final, descendo para 2 mil pés. Então, seria possível fazer na morte, vai para o gol no 169? Gol no 169, vou e Leda. Leda, obrigado. Salvador, gol no 869. 1869, acione a edificação. Confirme voo no Bom Foro Goiânia. 1869, acione a edificação. Vai voar bom, cara de Deus. 1869, voo bom, para a sua chegada bom. Isso, mantém a 4 mil pés. Ajuste o altímetro 1-0 no 4. 4-0, 1-0, 1-4, de bom. 1869. 7 aguardando autorização de pouso. Coração, autorização de toque remetida. VBS Cisne na base e aguardando autorização para toque remetida. TAM 3145, autorizado Galeão nível 340, decola pista 10, curva à direita, saída Sambo 1, Leda, Tóquio, via APZU 44, seguro, opera Vember 857, moço, controle Salvador, opera 120, decimal 8, aciona 5436, transponder. Então, 3145, procedimento correto, são pronto, futebol e treinamento. Já está remetido, novembro da crise, na 17. Papa Romeo November Oscar Whisky, tocou MTU AUS 49, autorizado perna do vento, pista no 7, over esquerda, guarde para girar a base. Botar o circuito padrão, November Oscar Whisky. Novembro Whisky, acione edificação, confirme regra de voo visual ou instrumento. Juliette, Novembro Whisky. Desculpa. Está sobre regra de voo instrumentos? Sim. Pede. Desse manter o 050 via chegada Bomé de 1. Juliette Calvino Ruiz, que voe em posição bom médio para interceptar a chegada. Interceptando o localizador, Star 3190, final da pista 1-0, Salvador. Star 3190, completo, final do procedimento, chama agora torre na frequência 118, decimal 62. 2 metros. Challenge Oscar. Na escuta, Challenge Oscar. Suba restrito 3 mil pés. Devido a tráfego, posição de 2 horas, 1-4 milhas, rumo sudoeste, passando 080, descida 4 mil pés, alcançando 72. Paciente, restrito 3 mil, até lá na sua, Challenge Oscar. Azul 2789, tráfego, 10 horas, 1-1 milhas, rumo noroeste, mantendo 3 mil pés, Serra Romeu 22. Sentido tráfego, azul 2789. Se aguardar, autorização para ajuda da base, novembro assista. Tá 3190, informação de tráfego, Papa 28 Alfa. A 1 mil pés, setor norte, se afastando do campo, sem interferência com a sua aproximação. Tráfego agora avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-70 graus, 0-5 nós. 1-70, 0-5, livre pouso, pista 1-0, Santos 3190. Alfa Golf Uniforme, acionando a edificação via chegada AMAN, informe no portal de Cida. Envoe a AMAN para interceptar a chegada. Gente, reporte no ponto de espera da Oscar para a Zag Serra Pista, o Lima e Malfa. 28.35. O Papa 9 Bravo Oscar Whisky autorizado, final no 7, aguardando autorização de pouso. Autorizado, ingressar na final da 1-7, aguardando autorização para o pouso, 9-7. Confirmando, é toca remetida ou pouso? Toca remetida, senhor. Gente, continua a aproximação, agora a autorização. Condições de seguir o táxi realizando devido a tráfego na final 7? 10.0014, informe estabilizado, final procedimento EDS, sexo aí, pista no zero. Descendo para 2014, reportará na X-ray o azul 2789. Challenge Oscar, submantendo em voo 100. 100 da presente, Challenge Oscar. Afirmo, confirma por ideal para o destino. Aguarde. Challenge da Oscar, quando possível também, o estimado pouso. O Challenge da Oscar para o ideal para o destino é a 305 da presente, está estimando o pouso aos 2026, Challenge da Oscar. Certo, 2026, autorizado drop destino, subindo nível 100. Autoriza o 080 para o Challenge da Oscar como nível final. Tudo mantém o 080, Challenge Oscar. Tanto até o 080. Solo 54, direita 121, decimal 1. Direita 211. Papá Romeu, November, Oscar Whisky. Autorizado toque e arremetida, pista 17, vento 160 graus, 05 nós. Autorizado toque e arremetida na 17, November, Oscar Whisky. Solo, salvo. Salvador, está 3190, liberou? Então, 3190, prossegue Alfa Juliet, posição 09, parte 1. Alfa Juliet, posição 9, 3190. Vitorino e Juliette, acionado transponder 0160, através de Veracruz. Sete, mantenha-se em regra de voo visual, ao número 506, ajuste o altímetro 1014, informe ingressando no corredor interlado. Estabilizou no X-ray, azul 2789. Azul 2789, 2000 marcador externo, completado o procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 62. X-ray também, obrigado, amigo. Bom final de semana a todos. Pronto. Muito boa tarde, azul 2789, estabilizar na X-ray. Azul 2789, boa tarde, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Para informação, aeronave na pista auxiliar, Papa 28 Alfa, realizando toque arremetida, não interfere na aproximação. Sentido tráfego, aguardando, azul 2789. Azul 2789, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160, grau 059. Livre pouso na cabeceira no 0, azul 2789. Alô, Salvador, pouso 6917, está continuando o 320, informação de costa para costa. Azul 6919, autorizado Campinas, 320, decola piscina 0, curva à direita, saída, Tango 1, Leda, Motiva, via Upzulu 10, por base Upzulu 16, pós-mo e prossegue conforme rota. Controle, 120, decimal 8, aciona, 5467, transponder. Autorizado em 320, pistão 0, curva à direita, saída Sanguno, Leda da Mátiva. Previsão 0, cruzada, pisando em meio após uma rota do plano. 208, controle 5467, transpondo, azul 699. Juliette 92, décima tem 3 mil pés, Jesus deu tímetro 1014. Estabelecido, passando a posição coral. Bateu nível de voo no 30 e fomos no portal descida. Whisky Aquitango, voa posição em TAP para interceptar a chegada. O média após TAP, Duna para a final LS3. Autorizado, gira a base na 17, reportará na final. Azul 2789, prossegue Alfa Kilo, parte 3, posição 2 Lima. Alfa Kilo, parte 3, posição 2 Lima. November assist na final da 17. 20 novembro, Oscar Whisky, autorizado toque e arremetida, pista 17, vento 150 graus, 629. Autorizado toque arremetida no 17, novembro, Oscar. Está passando a posição 1, mantendo 1.400. Azul 27811, aciona a identificação, voo e bom para interceptar a chegada à bota e informe no portal de cima. Está na... Azul 27811, contato no radar 65 milhas, nordeste do Rio de Salvador. Azul 27811. 1869, desce, mantém a 2 mil pés, Jesus, seu último metrô 0-1-4, informe estabilização do procedimento LS, que foi pista 1-0. 1-0-1-4, campo estabilizado, gol 1869. Direto 9, Luiz, que reduza para 1-9-7-0-9. Reduzindo para 1-9-7-0-9. Poder Salvador, azul 271. Controle, não escuta. Gentileza, senhor. É, existe a possibilidade de voarmos a proa do Joé em Salvador para mais próximo cancelar e ingressar na PL 900 visual da pista 1-0? Autorizado que escuta padrão por lá em cima, H9 é vazio. Não, Salvador. No qual irão, nos quais irão para a pista 1-0 instrumento. Um deles é o transporte em esfera. Se irá voar em Salvador, a princípio estará sujeito ao tráfego e possivelmente irá realizar um 360 na rotatória nos corredores visuais. Confirme intenções. Tá ok. Nesse momento o nosso número é qual nessa sequência de quatro? Sou o quinto. O quinto, o número, o quatro, o precede, está 40 milhas no transporte de ferro. Entendi. Então vamos manter a chegada à ponte para ILF, chegar. Ingressou Interlagos e perdeu a Juliette. Vitorino e Juliette, mantenha assim os olhos na torre agora na frequência 1-8, decimal 62.